primeiro Lusolaço. Mindelo de Novas. Quando moia farol de Mindelo, quando moia Monte Caro formar, quando me entrar na ritmar de Abeia. O Mindelo, boa poesia. O Mindelo de Morabeza. O Mindelo, ilha de melodia. Onde é que não está a viver numa batucada de fevereiro? Porto inspiração de saudade, berço de poeta marinheiro, janela serenata cresceu, onde é que nos força em maneiras novas, mornas de cesárea. Homem dele lá de mi prescrinha, homem dele nação de recordei, homem dele mar brope São João, onde é que não está a viver num bater de batucada de fevereiro. Homem dele boa poesia, homem dele de Morabeza, homem dele ilha de melodia, onde é que não está a viver num bater de batucada de fevereiro.